prazer. Faz amor comigo só pra me satisfazer. Desse jeito eu piro com sua sensualidade. Faz tudo perfeito que eu acho que é verdade. Vou me iludindo nessa cena sensual. Imagens guardadas de uma cama de casal. Seu perfume fica o dia todo em meu nariz. Fui surpreendido, meretriz. Já era, agora me apaixonei. Bebendo, eu curo a tristeza. Mulher de todo mundo, amante das noitadas. Fica comigo à noite, com ele de madrugada. Mulher de todo mundo, ficaram vai e vem. Estou apaixonado, não quero mais ninguém. Mulher de todo mundo, amante das noitadas. Fica comigo à noite, com ele de madrugada. Mulher de todo mundo, ficaram vai e vem. Estou apaixonado, não quero mais ninguém. Sensual, imagens guardadas de uma cama de casal. Seu perfume fica o dia todo em meu nariz. Fui surpreendido, meretriz.